Taxi Papa Tango, Tango Alfa Tango. Gol 1094, Hebron, no momento na Alfa. 1094 chama o Saulo em 1219. 1219. Tango Alfa Tango autorizado táxi na interseção, reporte para ingresso de São 7. Autorizando a interseção, reportaria para ingresso de São Tango Alfa Tango. Salvador, bom dia, gol 1230, ponto de espera 10 na pronto. Gol 1230, a linha decola, pista 0, o vento 220 graus 079. A linha decola da pista 10, o gol 1230. Equipamento da 17, Tango Alfa Tango. Alfa Tango, Tango Alfa Tango, a linha tem cabeceira na 7, aportando pronto. Pode entrar pela pista mesmo? Iniciando, gol na 230. Gente, na 230. A no ILS da 3286 é Campa Vista. 3286, chama a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado, até já. Até. Oi, Salvador, azul 27, 70.00. Azul 2770, mantém ponto de espera, pista 0. Mantém ponto de espera, 2770. Azul 4207, autorizado final. ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado procedimento, portaria estabilizado, azul 4207. Alfa Tango Oscar Golf Kilo, serviço será terminado para serviço de formação de voo e alerta. Chame o centro, Recife, em 1, 2, 8, decimal 8, ao TR, 1, 2, 6, decimal 0. 1, 2, 8, 8, 230 graus, 079. Estimativo, pode autorizar na 10, 3286. Controle, muito bom dia, é o gol 1230, ação se cruzando 1800 pés. 1230, bom dia, contato radar, subavia saída Puca para o nível 370. 370, podemos aprovar Puca? O Puca, ou chamo, que for melhor, gol 1230. Então, vou lá para frente, pronto, chamo, obrigado. Papa Tango Tango, Alfa Tango. Atenta a turbulência do Airbus Atan Pouso, pistona 0. Autorizado de decolagem, pistona 7, vento 220 graus, 07 nós. Tango, Alfa Tango. Sete sete zero, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém no final 1-0, 2-7-7-0. Dois oito meia, solo 3-2, para a direita, chame solo. 1-2-1-9. 0-9-2-8, chama solo 2-1-9-7-3-0-8-6. Papa Tango, Tango, Alfa Tango, da Calabria 33, no controle Salvador, 119, décimo 8. 198, obrigado. Salvador, Papa Tango, Tango, Alfa Tango? 119, décimo 8. Salvador, Papa Tango, Alfa Tango, 10, azul 4207. Azul 4207, chame a torre, Salvador, em 198, décimo 95. 1-1-8-9-5-4-2-0-7. O Papa Tango, Tango Alfa Tango, acione código 5-5-1-7, vai em contato radar, suba via, saída Arco 1. Subindo 5-5-1-7, subindo via Arco 1, Tango Alfa Tango. 7-7-0, autorizado decolagem, pistão 0, vento 2-1-0 graus, 09 nós. Decolagem autorizada, azul 2770. Alfa Tango, vem pro de Arbor. Pro de Arbor, Tango Alfa Tango. Alfa Tango informa tráfego, 1 hora 4 milhas, 1000 pés abaixo na final da pista 1-0, tipo Embraer 1-9-0. Tango Alfa Tango. T70, decolagem 35, chama controle Salvador 119-8. Controle Salvador 1198. Caso 4207, autorizado pouso, pistão 0, o vento 220 graus 06 nós. Vive pouso 104-207. Salvador, azul 2770. Azul 2770, contato radar, suba via, saída Coral no Bravo para o nível 160. Subindo via, Coral no Bravo para o 160, 2770. 1230, chama centro, Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Positivo, chamada agora 2085, negativo 2545, é o gol 1230. Obrigado. O Romeu Golf Vito. A Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem cabeceira 1-0, Romeu Golf Vito. Do 207, salve 36, libera direita, chame salvo Salvador, 121, decimal 9. Direita 1219, o azul 4207. Romeu Golf Juliet autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 240 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem, pistão no zero, Romeu Golf Juliet. Salvador, bom dia, 3740, Quebec. 3740, acione identificação na apoio de ITAP para interceptar a chegada Bom Médio 1, desça até ITAP para nível 050 após via para 2000 pés, QNH 106. 3750 para ITAP após via 1016, ajuste para 3740. Portanto, Romeu Golf Vitor, decola 238, no controle de salvo do 119, décimo a 8. 119, décimo a 8, Romeu Golf Vitor. Salvador, Romeu 48, ali mantém cabeceiro no zero. Controle de Salvador, Papa Tango, Romeu Golf Vitor. Seu Romeu Golf Vitor, bom dia. Contato radar, suba via saída Conde para o nível 090. Suba via saída Conde para o nível de voo 090, Romeu Golf Vitor. Nome 48, informo que a decolagem é mantetora até 4 mil pés. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 230 graus, 08 nós. A manter a proa até 4 mil, autorizado a decolagem, 648. Alfa Tango, chame o centro Recife em 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288, 260, muito obrigado. Voo no 648, decolado 42, chame com 2, Salvador, 119, décima 1, 9, 8. 19, 8, obrigado. Bom dia, Voo 739, acione a identificação, desta via chegada por médio 1 para o nível 050, Kennedy 1016. Voo no 739. Patrulha de Salvador, Voo no 648, passando 1900, bom dia. Bom dia, Voo no 648, contato radar, suba para o nível 350, autorizar direto Jamo. Direto Jamo, subindo para 350, no 643. Controle Salvador, Voo no 648, vai cruzando 70, poderia ele coordenar aí com o centro aí, a gente vai direto do Maceió, tem umas formações próximo a Aracaju. Tem que ser acordenado, Voo no 648, para informação, tráfego 10 horas, 7 milhas, mesmo rumo, mantém o nível 090, tipo um Carajá. Assim é que seu tráfego de Quéis agora apareceu, o Voo no 648. Controle Salvador, bom dia, TAM 4777, informação Quebec. Bom dia, TAM 4777, acione identificação, prossiga via chegada Bonfre para o nível 060, ou Kennedy no 016. Descendo ao 060, Kennedy no 016, TAM 4777. Afirmativo, TAN 3740 autorizado final e LS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. E LS X-Ray autorizado, pista 1-0, reportará localizador, TAN 3740. 648, voe pro de Maceió. Direto Maceió, muito obrigado, hein? Voo 648, chama o centro Recife, 126.85, alterne, 125.45. 2625-2545, obrigado. Semana primária, 126.85, voo no 648. 2685, obrigado. Bruno 739, após citar, prossiga via para 2 mil pés, QNH 10 no 6. Pode estar, tem 10 mil pés, agora 739. 236. Bruno 4777, desça via para 4 mil pés, QNH 10 no 6. 4.000 no 6, TAM 4777. De voar Bruno direto, TAM 4777. E meu TAM 4777? Solicita pro de Duna. Aguarde, TAM 4777. Solia azul 2770. 2770, controle. Possibilidade de voar Raíra, está presente? Aguarde. 2770, foi pro de Raíra. Pro de Raíra, 2770, grato. Autorizado final ILS, X-Ray, pistão na zero, reporte, estabilizado no localizador. Amaral estabilizado no localizador, Globo 739. Controle TAM 4777, vai ter que fazer um desvio de esquerda, pro 205, vai ficar formação. Autorizado desvios, o TAM 4777. 4777. Localizador 0, pista de campamento da 3740. O 3740, chama a torre Salvador 1 no 8, decimal 95. 295, boa, da 3740. Mais um pequeno desvio esquerda pro 200, o TAM 4777. Gente, livre de juízo, TAM 4777. Graças. 08, nós. Livre de pouso no 0, TAM 3740. 40, mantém ponto espera, piscina 0. Bom dia, TAM 3198, acione identificação, prossiga via, chegada BOMED 1 para o nível 050 QNH 1015. Peça até o 050 via BOMED 1, BOMED 15, é possível para o ITAP para evitar promoções? Afirmativo, TAM 3198. E vamos para o ITAP, graças a 3198. Plano 739, corrijo QNH Guarana 015. Plano 4777, QNH agora 1015, após desvio Zoi Duna. Sente, 1015, voando Zuna, TAM 4777. Um minuto para ingresso na terminal Ilhéus, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus, em 120, decimal 1. Controle Ilhéus agora 201, 2770. TAM 3740, solo 54, libera direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. 319, TAM 3740. Número 140, autorizado a decolagem, piscina 0, vento 8, 0 grau, 09 nós. Pode continuar descida, TAM 4777. Separador, mil pés, TAM 4777. 2000. Para a aeronave, por controle? É o bom, 9739, está estabilizando a ILS. 1739, chama a torre, Salvador em 118, decimal 95. 2995. TAM 4777, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado reporte, TAM 4777. Oceania 6140, decolada 56, chama o controle Salvador. 119, décimo 8. 1198, bom dia, Sérgio. Controle Salvador, Oceania 6140. Oceania 6140, contato radar, subavia saída da PUCA para o nível 350. Salvador, gol 1739, pistão externo, vai estar travado. Gol 1739, prezado pouso, pistão 0, vento 190 graus, 08 nós. 0 pouso, 0 gol 1739. Romeu Golf Victor, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 120 decimal 3. 120 decimal 3, Romeu Golf Victor. Salve, eu já no LS 4777, chame a torre Salvador em 18 decimal 95. 295, Bra. Luna 739, Sala Zona 400, libera a direita, chame Sol Salvador, 121, décima 9. 219, libera a direita, Luna 739. Oi, Salvador, bom dia, TAM 4777, final de 5 milhas, baixado, travado. TAM 4777, o ajuste no 015. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo autorização, TAM 4777. 1-0, reportará estabilizado, TAM 3-1-1-3. TAM 4777, autorizado pouso, pressiona 0, vento, 170 graus, 04 nós. Recebeu pouso, 4777. TAM 4777, Sala 03, libera a direita, chame Sala Salvador, 121, décimo 9. Direita 1219, TAM 4777. Salvador, bom dia, 1-2-7, 1-0, próximo ao ponto, espera 1-0. 4790, a linha decola PY0, vento no 70 graus, 059. A linha decola 2790. Controle Salvador, bom dia, 2790. 3198, o registro altimetro 0115, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 07 noite. Autorizado pouso, pistão 10, 3198. Uno, 22 para Quebec, cruzando 220. Bom dia, 1-2-1, acione a identificação. Pedro de TAP vai interceptar a chegada BOMED 1, KNH-0-1-5, até TAP, desce para o nível 050 e após via, para 2000 pés. Afirmativo, então, vai descer para 050, após via, Taboão de TAP está presente. Gol 9-1-2-8. Good morning, Ocean 6200, Scott again, descending via BOMED 1, arrival to flight level 050, altimeter setting 1015. Clear 10050, informed BOMED arrival. Ocean 6200. Follow via. Bruno 28, autorizado. Sinal INN 6-Ray, pistão na zero, reporte estabilizar no localizador. Reportará estabilizado, gol 9-1-2-2. INN 6-2-0-0, descende via to 2000 feet, altimeter 31015. Descende via 2000 feet, altimeter 1015, 6-2-0-0. Tower, this is go 1094. Holding short, runway 10. Go 1094, clear line up and wait. Threshold 10. Yeah, clear to line up and wait. Go 1094. Quase solicitando decolagem, piscina 0, vento no meio 0 graus, 1-0 norte. Understood, we are clear for takeoff, go 1-0-9. Controle Salvador Azul 27, Mozart. Salvador 4, contato radar, supervia saída Momo para nível 370. Barnett 16, contact control frequency 119.8. 119.8, good day. Check, submetendo nível 150, aguarde o Alfa Romeo 363. Para 150, aguardando a proa 2790. Salvador departure, this is the 1094 Barnett 16. 1094, radar contact climb via Momo departure to flight level 370. Via Momo to flight level 370, go 1094. Proa do Alfa Romeo 363, 27 no 0. Control 9128 estabilizado. 9128 chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, tchau, obrigado. Control 9128. Channel 6200, you clear. ILS X-ray, final runway 10, report established on the localized. Okay, sir, clear, complete ILS, I will call established. We're Channel 6200. E Salvador, bom dia, do Gol 9128. Gol 9128, hoje o seu altímetro no 015. O vento no 70 graus 079, autorizado pouso, pistama 0. Afirma, só poderia confirmar o vento, por favor? 160 graus 079. Sim. Salvador, Gol 1962, um bom dia. Seja a informação, Romeu, descendo 150. 1962, bom dia, acione identificação dessa via, chegada Pomed 1 para 2010, o PNH no 005. Bom dia, Pomed 1 no 005 2000, pode voar direto para o estado? Afirmativo, Gol 1962. Claro, obrigado. 21094, contact Recife Century, 126.85, if unable, 125.45. Echo 1094, 126.85, the secondary, 125.45, good day. Ocean 6200. Ocean 6200, contact Salvador Tower, 118.95. Tower, 118.95, good day. Good day. 3710, 2 minutos para ingresso na terminal Aracaju, serviço ADA terminado, chame o controle Aracaju, em 1920.3. Controle Aracaju no 20132791. 9128, sala 25, libera direita, semissala, Salvador 121.9. 219. Power Ocean 6200. Mike